tengo que olvidar la puerta. Bom dia, parte 4, eu vou sair da São João, no meio da Mótica. Sinalinha 251, autorização, você tem o ponto de espera da 10 via taxa Inter, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1009. com autorizada linha de decolagem estão no zero, vento variado com 3 nós. Canal 6251, declarado às 33, estamos com o controle de Salvador, no 20.8.3. Salvador, 20.8.3. Canal 6075, copia. Passa para Congonhas, via pêndulo 10, contável, pêndulo 16, após conforme plano de voo, nível 380. Perfeito saída São João 1, Olinda, Módica, primeira curva direita, após decolagem, pista 10. Transponder 5054, frequência do controle Salvador, 120.8. Canal 6075, correto, portão 2, chame pronto. crossing something, have not come down for push. Change a passo na curta final para Guimar, o ajuste no 009. Na minha 075 autorizado, rapaz, tá? Meu corpo, a parte do sol controlado, vento em Salvador, variável com 3 nós. Confirme o ângulo magnético do vento, senhor? No momento, 340 graus, variando até 020 graus. Gente, eu vou dar o meu controlado, vamos lá. Número 251, condução 35, frequência no 28, decimal 35, altera no 31, 25, decimal 1. Eu estou no meu voo, que me fala os 4-3, frequência livre. Autorizada a minha NDF, soma 0, vento 020 graus, 03 mais. 5248, chame o controle Salvador, no 20-8, bom. 208, boa, até a próxima, 6075. Controle Salvador, bom dia, Oxené 6075. Oxené 6075, bom dia, contato radar, botaram de voo 380, isso é de São João. São João, Oxené 6075, o seu voo ali na direto? Autorizada, com 2.000. 2.000 direto ali da 6075, 2.380, obrigado. Charlie, pronto, roda. Vamos de voo, nível 340, saída salvo 1, transição ótima, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5045, controle 120 do Smolta. Então, meu Charlie, próxima da saída, salvo 1, Sierra Alfa, novembro, Vitor Oscar 1, transição ótima. Uma transição copiada, Oscar, meu Charlie. Oscar, meu Charlie, que eu esteja muito correto, mas era Oscar, reporte para o acionamento de táxi. A chegada é bom, direita para 4.000 pés, ao fim entre 9.009. Mediário 75, estamos contra o registro, frequente no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Número 51 na secundária, bom dia. site principal, reporte no término. frequência livre, bom dia. Quatro, quatro. posição longe 11, autorizado o rádio até o ponto principal, e a sua frente alfa e judete, campanha 11.